o conhecimento mais secreto. Para que serve? Para que serve esse conhecimento? Ateu pode saber, ateu pode conhecer, homem, mulher, velho, criança, gay, lésbica, GLBT, quem pode obter esse conhecimento? De onde vem esse conhecimento? Quem falou esse conhecimento? Quando falou? É para evoluir, para transmutar, para dormir sentado, para reencarnar, para que serve? É, nós temos que ser inquisitivos. Oh, inquisitivos, Bimala, o que a Bimba Bento está fazendo efeito, escorregou essa palavra inquisitivo aí. Eu não costumo usar, não. Então, nós somos seres pensantes. Então, nós não devemos e não podemos ir aceitando assim tudo cegamente, não. Nós temos que questionar, tirar todas as dúvidas. Não é desafiar ninguém, mas é perguntar. Tirar as dúvidas, nós temos que saber, nós temos que ser curiosos, sinceros, não é aceitando tudo cegamente, não. Krishna fala isso no Gita. Não, não, você não pode e não deve ir aceitando assim. Qualquer religioso, qualquer pessoa pode ouvir esse conhecimento, pode chegar nesse conhecimento mais secreto. Tá, é o que vamos ver. Com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Om Agyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandu Jagarpate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Paja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare. Então, esse conhecimento, né? Já vamos começar a explicação. Tem os originais em sânscrito. Vou ler aqui, vou tentar cantar o original, o verso original em sânscrito. Shri Bhagavan Vacha Idantu Te Guhyataman Pravakshyami Anasuyave Gyanam Vigyana Sahitam Yagyatva Mokshyase Shubha. Tradução palavra por palavra. Shri Bhagavan Vacha, a Suprema Personalidade de Deus disse, Idam, este, tu, mas, te, a você, Guhyataman, mais confidencial, Pravakshyami, eu falo, Anasuyave, ao não invejoso, Gyanam, conhecimento, Vigyana, conhecimento realizado, Sahitam, com, Nyat, o qual, Gyatva, conhecendo, Mokshasi se aliviará, Ashubha, desta existência miserável. Já estou gostando desse conhecimento. Vai aliviar. O que? Vamos ver, né? Vamos ver o que Krishna fala. O Senhor Supremo Krishna disse, Meu querido Arjun, por que você nunca me inveja? Eu comunicarei a você esta sabedoria que é a mais secreta, conhecendo a qual você se aliviará das misérias da existência material. Oh, que ótima notícia! Mas, para quem não é invejoso, né? Quem inveja Deus, não vai ter acesso a esse conhecimento. Já começou a selecionar o público, Bimala. Os invejosos não terão acesso a esse conhecimento, que é o mais secreto, e que aliviará a pessoa das misérias da existência material. É o que Krishna fala. Vamos ouvir o que Prabhupada explica. Quanto mais um devoto ouve sobre o Senhor Supremo Krishna, mais ele se ilumina. Aí, tá vendo? Você não selecionou aqui, Bhima. Krishna Balaram Maharaj. Você está otimizando o programa e fazendo eu perder tempo. Depois eu sou culpado, né? Depois eu sou culpado. Você otimiza o programa e eu fico aqui, ó, tendo que correr atrás do que você não faz. Ó, correr atrás do que você não faz, tá vendo? É. Quanto mais um devoto ouve sobre o Senhor Supremo Krishna, mais ele se ilumina. Está vendo? Então esse conhecimento ilumina quem ouve. Este processo de ouvir é recomendado no Shrimad Bhagavatam, outra escritura autorizada. As mensagens da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, são plenas de potências, e estas potências podem ser realizadas se os tópicos acerca do Deus Supremo Krishna são discutidos entre devotos. Isto não pode ser alcançado pela associação com especuladores mentais ou acadêmicos eruditos, pois é conhecimento realizado. Está vendo? Então não deve ser ouvido de pessoas não autorizadas. Se você vai na escola, você vai numa escola, uma escola do Paraguai, uma escola que não é legalizada pelo governo, você não vai ter valor nenhum, e você vai aprender coisas, muitas coisas que não tem nada a ver, né, com o que é admitido pelo governo. Uma escola não autorizada, da mesma forma, o governo divino tem escolas autorizadas para você obter o conhecimento. Então, está aqui o aviso para a gente ouvir esse conhecimento de pessoas autorizadas, sites autorizados, sites da ISKCON, não é, Bimala? Então, sites da ISKCON ou sites fiéis à ISKCON de Prabhupada. Os devotos se ocupam constantemente no serviço do Senhor Supremo Krishna. Ah, então é conhecimento realizado. Conhecimento não é conhecimento só teórico, é conhecimento de quem vive esse conhecimento, conhecimento realizado, praticado, conhecimento prático. Inclusive Allen Ginsberg, né, ele falava assim, ele comentando sobre Prabhupada, falei, Prabhupada não é mais esse, mais um swami sonhador, né, mais um swami aí que vive no mundo da lua, vive nas nuvens. Não, Srila Prabhupada é um swami muito prático. Então, uma coisa prática que qualquer um pode e deve praticar. O Senhor Krishna compreende a mentalidade e sinceridade de uma entidade viva particular que se ocupa em consciência de Krishna e lhe dá a inteligência para compreender a ciência de Krishna na associação dos devotos. Está vendo? A inteligência vem de Deus. Ele é o dono da inteligência e ele dá inteligência para quem se associa com seus devotos. Discussão sobre Krishna tem muita potência. E se uma pessoa afortunada tem tal associação e tenta assimilar o conhecimento, então seguramente avançará para a realização transcendental. Muitos ouvintes já falaram isso. Olha, eu não sei o que tem esse programa, o que é, mas eu me sinto bem. Eu sinto que tenho uma energia, eu me sinto feliz, alegre. satisfeito. Tudo isso está vindo de Krishna, né? Tudo isso está vindo de Krishna, porque nós aqui da rádio estamos nos associando pessoalmente com Deus, que é, esse livro é falado pessoalmente por Deus e explicado pelo devoto puro de Deus. Então nós aqui, nesse momento, estamos nos associando pessoalmente e diretamente com Deus e com o devoto puro de Deus. Então, meu, só tem o Nayana atrapalhando, só o Nayana e a Bhimala atrapalhando aqui, mas mesmo assim, a energia de Deus, a potência de Deus e do devoto puro de Deus passa através de nós e chega até você que está ouvindo. Apesar da gente atrapalhar, né, Bhimala? O Senhor Krishna, para estimular Arjuna a se elevar mais e mais em seu potente serviço, descreve neste nono capítulo os temas mais confidenciais de quantos ele já revelou. O princípio, mesmo do Bhagavad Gita, primeiro capítulo, é mais ou menos uma introdução ao resto do livro, e nos segundo e terceiro capítulos o conhecimento transcendental descrito é denominado confidencial. Os tópicos discutidos no sétimo e oitavo capítulo se relacionam especificamente com o serviço prático e amoroso a Deus, e por trazerem iluminação em consciência de Krishna são denominados mais confidenciais. Mas os temas que se descrevem no nono capítulo tratam da devoção pura e imaculada, e por esta razão ele é denominado mais confidencial. Aquele que está situado no conhecimento mais confidencial de Krishna é naturalmente transcendental. Por conseguinte, embora esteja no mundo material, não tem nenhuma angústia material. No néctar da devoção está dito que, mesmo estando situada no estado condicionado de existência material, o que é o nosso caso, almas eternamente condicionadas, a pessoa que tem um desejo sincero de prestar serviço ao Senhor Supremo Krishna deve ser considerada liberada. É que eu estava falando com um ouvinte outro dia, Bhimala. Falou, eu quero ser consciente de Krishna, eu quero ser devoto de Krishna, eu quero servir Krishna. Aqui, ó o que fala no néctar da devoção. Mesmo estando situada no estado condicionado de existência material, quer dizer, mesmo sendo uma pessoa comum, uma alma condicionada, a pessoa que tem um desejo sincero, tem esse detalhe, se o desejo for sincero de prestar serviço amoroso ao Senhor Supremo Krishna, quem tem esse desejo sincero deve ser considerado liberado. Já pensou? Basta ser sincero e desejar profundo, que você que deseja sinceramente prestar serviço amoroso ao Senhor Krishna já é liberado. Imagine, hein? Similarmente, encontraremos no décimo capítulo do Bhagavad Gita que qualquer pessoa que se ocupe dessa maneira é uma pessoa liberada. Então é isso, a gente tem que cultivar esse desejo sincero, pelo menos, né, cultivar esse desejo sincero de servir Deus e o devoto de Deus. Então este primeiro verso tem uma significação específica, conhecimento, que é Idam Gyanam. Se refere ao serviço prático, puro e amoroso a Deus, o qual consiste de 9 atividades diferentes: ouvir, cantar, lembrar, servir, adorar, orar, obedecer, manter amizade e entregar tudo. Pela prática destes 9 elementos de serviço prático e amoroso a Deus, a pessoa se eleva à consciência transcendental, à consciência de Krishna. No momento em que o coração da pessoa se limpa da contaminação material, ela pode compreender esta ciência de Krishna. Compreender simplesmente que uma entidade viva não é material não é suficiente. Essa é a primeira lição da vida transcendental. Nós não somos esses corpos materiais perecíveis. Isso aí é a primeira lição, né? Muitas não, eu sou espírito, eu sou Brahman, eu sou... grande coisa. Isso aí um monte de gente sabe. Agora precisa saber mais. O que você faz, de onde você é, se você tem ligação com Deus, o que você faz para Deus, onde mora Deus. Tem um mundo de conhecimento. Só saber que não é matéria, Isso é o beabá, né? É o aioú da vida espiritual. Então, quem não sabe disso, nem começou vida espiritual. Este pode ser o começo da realização transcendental, mas deve-se reconhecer a diferença entre as atividades do corpo e as atividades transcendentais, através das quais a pessoa compreende que não é o corpo. No sétimo capítulo, nós já discutimos a potência opulenta da suprema personalidade de Deus, Krishna, suas diferentes energias e as naturezas superior e inferior. E toda esta manifestação material. Agora, nos capítulos 9 e 10 serão descritas as glórias do Senhor Krishna. Neste verso, a palavra sânscrita Anasuyave também é muito significativa. Geralmente, os comentadores, mesmo que sejam altamente eruditos, são todos invejosos de Krishna, a suprema personalidade de Deus. E quem é invejoso, nós falamos no começo, né? Não vai ter acesso a esse conhecimento, essa verdade mais secreta, esse conhecimento mais secreto. Mesmo os acadêmicos mais eruditos escrevem muito incorretamente sobre o Bhagavad Gita. Então, como o Prabhupada já explicou, graus universitários não adiantam nada. Até atrapalham, né? É, até atrapalham, porque o cara se acha, né? O cara, oh, eu sou... Eu já fiz um curso de religiões comparadas, eu fiz um curso de religião sei lá o quê. Vai atrapalhar, porque o cara se acha, né? Né? Então, conhecimento começa com humildade. Então, primeiro requisito, parar de se achar, né? Parar de se achar, baixar a bola, baixar a cabeça, ouvir e depois indagar, né? Primeiro ouvir. Senão você vai perguntar como? Se você não ouve? Mas não ouve. Conhecimento, como vai perguntar sobre ele? Não tem conhecimento? Não tem como, não tem o que perguntar e como perguntar? Mesmo os acadêmicos mais eruditos escrevem muito incorretamente sobre o Bhagavad Gita. Por terem inveja de Krishna, seus comentários são inúteis. Por isso que ninguém deve ler nem ouvir nada sobre Krishna de fontes desautorizadas. Por quê? São comentários inúteis e invejosos e de pessoas que não sabem nada sobre Deus. Os comentários dados pelos devotos do Senhor Krishna são autorizados. Ninguém pode explicar o Bhagavad Gita ou dar conhecimento perfeito sobre Krishna se é invejoso. Aquele que critica o caráter de Krishna sem conhecê-lo é um tolo. Assim, deve-se evitar muito cuidadosamente tais comentários. Para a pessoa que compreende que Krishna é a suprema personalidade de Deus, a personalidade pura e transcendental, estes capítulos serão muito proveitosos. Bom, gente boa, esse livro Krishna, o Bhagavad Gita, livro de Krishna, né? É o livro de Krishna, o autor do Bhagavad Gita é Krishna. Então, esse livro de Krishna, o Bhagavad Gita, como ele é, está à sua disposição no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra na segunda linha do nosso site, você entra no nosso site, até primeiro entra no nosso site, tá, Bimo? Carro na frente dos bois, tá? Primeiro você entra no nosso site, krishnafm.com.br, e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Você clica ali e você encontra três opções do Bhagavad Gita. Com certeza uma das três dá certinho na sua tela. Se não der, fale com a gente. Dúvidas, perguntas, fale com a gente. Programa responde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Não quer ler na tela, não quer baixar o livro. Então, o próximo link para você é o Livros de Prabhupada. É o próximo link que está passando. Você clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam. Você vai descendo, já aparece a coleção Bhagavatam, volume 1, 2, 3. Depois o Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. A única coleção capaz de consolar qualquer pessoa no universo. Depois vem a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, que a gente vai ler na rádio, a próxima. E depois já aparece aqui o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda a sua, chega na sua casa pelo correio. Chega rapidinho pelo correio. Você já encomenda aí o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhi satam nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhaktir bhavati naishtike. Estamos lendo o Shrima Bhagavatam, canto 4, capítulo 22. Isso aqui é demais, meu irmão. Nem li. Qual é o capítulo 22? É o encontro de Prito Maharaja com os quatro Kumaras. Então vamos começar esse capítulo agora. O grande sábio Maitreya disse: enquanto os cidadãos oravam assim ao poderosíssimo rei Prito, os quatro Kumaras, que eram brilhantes como o sol, chegaram àquele local. Calma. Vendo a refulgência resplandecente dos quatro Kumaras, mestres de todo o poder místico, o rei e seus associados puderam reconhecê-los à medida que eles desciam do céu. Descreve-se aqui os quatro Kumaras como Sideshwaram, significando mestres de todo o poder místico. Quem alcança a perfeição na prática de yoga torna-se imediatamente mestre das oito perfeições místicas. Tornar-se menor que o menor, yogi de verdade, né? Tornar-se menor que o menor, mais leve que o mais leve, maior que o maior, obter qualquer coisa que deseje, controlar tudo e etc. Ei, pode viajar para qualquer parte do universo. Esse é um yogi de verdade, não um Zé Mané que fica dormindo sentado. Estes quatro Kumaras, como Sideshwaras, haviam conquistado todas as perfeições iógicas, de modo que podiam viajar pelo espaço exterior sem máquinas. Enquanto vinham de outros planetas, até onde estava Maharaja Prito, eles não faziam em aeroplano, mas livremente. Em outras palavras, esses quatro Kumaras também eram homens do espaço, podendo viajar pelo espaço sem máquinas. Os habitantes do planeta conhecido como Siddhaloka podem viajar pelo espaço exterior de um planeta a outro sem veículos. Entretanto, o poder especial dos Kumaras aqui mencionado é que todo lugar por eles visitado tornava-se imediatamente impecável. Durante o reinado de Maharaja Prito, tudo na superfície deste planeta era impecável, e por isso os quatro Kumaras decidiram visitar o rei. Normalmente eles não vão a nenhum planeta que seja pecaminoso. É só os devotos mesmo para se aventurar, né? Devoto vai pregar até no inferno, Bimala. Vendo os quatro Kumaras, Prito Maharaja, né? Prabhupada foi pregar no inferno de Boston, né? É o primeiro lugar que ele pregou lá, Boston. É, na verdade... Todo lugar que não tem consciência de Krishna é um inferno, né? Um tipo de inferno. Vendo os quatro Kumaras, principalmente o mundo ocidental, né? Só tem demônios comedores de carne e bebedores de vinho. É, na Índia, na época lá do Senhor Chaitanya, era raro, né? Ver um beberrão, um alcoólatra, comedor de carne e caçador de mulher. Tá, já parei de falar. Vendo os quatro Kumaras, Prito Maharaja ficou ansiosíssimo por recebê-los. Portanto, o rei, junto com todos os seus auxiliares, levantou-se bem apressado, tão ansiosamente como uma alma condicionada cujos sentidos ficam imediatamente atraídos pelos modos da natureza material. O Bhagavad Gita 3.27 diz que Prakrite kriya manani gunai karmani sarvasha ahankara vimudatma kartaham iti maniate. Em português, toda a alma condicionada é influenciada por uma mistura específica dos modos da natureza material. Está vendo? Todo mundo é influenciável, principalmente nós, né? Almas eternamente condicionadas. Então, tem hora que somos influenciados pela ignorância, tem horas que a gente é influenciado pela paixão e tem horas que a gente é influenciado pela bondade. Então, a maioria das pessoas vivem influenciados pelo modo da ignorância. Por isso, né, a maioria é ignorante. 75% mais ou menos. Não, mistura. Como está falando aqui, Bimala, mistura dos três modos. A todo momento nós estamos vivendo e manifestando essa influência e sendo influenciado por essa mistura dos três modos da natureza. Assim como através das cores primárias a gente faz muitas cores. Então, através da influência dos modos da natureza, nós fazemos muitas coisas. É legal, né? Muito legal. Esse conhecimento é completo e perfeito, né? Bom, por que que eu fiz isso? Ah, meu amigo, você fez isso porque, com certeza, naquele momento você estava sendo influenciado ou empurrado a fazer alguma coisa na ignorância, na paixão ou na bondade. É isso aí. Por isso, né, que é muito fácil começar uma coisa e é muito fácil parar uma coisa. O difícil é manter. Por quê? Só mantém uma coisa quem é influenciado pelo modo da bondade, ou em quem predomina o modo da bondade, que é o caso dos devotos de verdade, e não aqueles que se... porque o cara, né, no momento lá de paixão, ele se fantasia de Hare Krishna, no momento de ignorância ele já joga a fantasia fora, mas se ele virar um devoto de verdade, se ele for e se manter sendo influenciado pela bondade, ele vai ser devoto a vida inteira. E no final da vida vai voltar para a morada eterna de Deus. Se ele for ou viver influenciado pelo modo da bondade. Sendo assim, a alma condicionada fica atraída por determinados tipos de atividades que ela é forçada a executar por estar totalmente sob a influência da natureza material. Tá vendo, Bima? Por que que você faz essas coisas? Porque você é obrigado a fazer isso. Tá, tô vendo, Nayana. Tá vendo, Nayana? Tô vendo, Nayana. Nesta passagem, Prito Maharaja é comparado a uma alma condicionada assim. Não porque fosse uma alma condicionada, mas porque sua ânsia de receber os Kumaras era tanta que parecia que sem eles perderia sua vida. Eu não tenho essa ânsia, eu sei que eu não vou ver mesmo, Bill. A alma condicionada fica atraída pelos objetos de gozo dos sentidos. Seus olhos sentem-se atraídos por ver coisas belas, belas mulheres, belas obras, belas músicas. Seus ouvidos sentem-se atraídos por ouvir uma boa música. Eu gosto de ouvir música boa. Para mim só tem dois tipos de música, a música boa e a música ruim. Normalmente a maioria é música ruim. É música boa, hoje está mais difícil. Não, mas os americanos só melhoram, Bima. Os americanos só melhoram. Não vou nem falar desse tipo de música. Se especular, se fazer música especulando sobre Deus e cantando abobrinha sobre Deus adiantasse alguma coisa, os americanos seriam todos salvos, porque vai cantar bonito assim lá nos Estados Unidos, hein, Bimala? Eles cantam muito bonito, né? Também estuda música desde criancinha, né? Estuda música, treina música. Quando fica adulto é um verdadeiro cantor e não um picareta, como aqui tem no Brasil, né? A maioria é tudo picareta, cantador. Tem tudo a ver. Tá falando aqui, ouvir boa música, Bimala. Então, para fazer boa música, o cara tem que estudar música, estudar canto. Senão, fica essas porcarias aí, agredindo o ouvido alheio. Seu nariz fica atraído por cheirar o aroma de... Calma, tô ladeando a página aqui. Não gosto de música bosta, eu não. Música gospel de verdade eu gosto, mas música bosta eu não. Vendo a refulgência... Tá vendo? Você fez eu me perder aqui, Bimala, ó. Krishna Balaram Arade. Tava aqui, ó. Seu nariz fica atraído por cheirar o aroma de... uma bela flor, tá vendo? E sua língua fica atraída pelo gosto de boa comida. Do mesmo modo, todos os seus outros sentidos, as mãos, as pernas, o estômago, os órgãos genitais, a mente, etc., são todos suscetíveis à atração pelos objetos de gozo que ela não pode se conter. Como nós vimos, né? Por que a gente não consegue se conter, né? Porque os objetos dos sentidos são superiores aos sentidos, por isso eles atraem nossos sentidos. Mas quando a pessoa fica consciente de Krishna, ela vai ser atraída pelos objetos superiores, vai experimentar um gosto superior, então vai ser atraída por uma música superior, por um cheiro superior, por tudo superior, inclusive sexo superior, sexo consciente de Deus, isso mesmo, e vai gerar um filho consciente de Deus. Um filho que vem ajudar a iluminar o mundo, e não um filho que é sem consciência de Krishna, que é tão detestável quanto a urina. Prita, já parei. Essa Bimala não é fácil, não, viu? Prita Maharaja, da mesma maneira, não pôde conter-se diante da oportunidade de receber os quatro Kumaras, que eram brilhantes em virtude de seu progresso transcendental, e assim... Não apenas ele, como também seus auxiliares e associados, todos receberam os quatro Kumaras. Segundo o ditado, cada qual com seu igual. Bimala, tá vendo? Tá nos livros de Prabhupada isso. Cada qual com seu igual. Nem de cobra, só tem cobra. É assim que funciona, né? Família degradada, nasce almas degradadas. Famílias apaixonadas, nascem pessoas apaixonadas. Normalmente, né? No momento da fecundação, o pai e a mãe vai atrair uma consciência igual a deles, a consciência que eles têm no momento. Então faz sexo bêbado, drogado, vai atrair bêbado e drogado. É outro ponto, tá bom. Então cada qual com seu igual. Por isso que os devotos, Prabhupada falou, pelo menos os devotos não devem gerar filhos como os cães e os gatos, pelo menos os devotos. Neste mundo, todos sentem atração por uma pessoa da mesma categoria. O bêbado fica atraído por pessoas que também são bêbadas. É, quem toma álcool é alcoólatra. É, ué, quem conta mentira é mentiroso. É assim, um peso, uma medida para todos. Da mesma forma, a pessoa santa, santa de verdade, né, fica atraída por outras pessoas santas. Prithu Maharaja estava na posição mais elevada de avanço transcendental, de modo que sentiu-se atraído pelos Kumaras, que eram da mesma categoria. Afirma-se, portanto, que um homem é conhecido pela companhia em que anda, né? É, esse ditado é antigo, né? Me diga com quem tu andas, me diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és. É, meu amigo. Tendo os grandes sábios aceitado a receita, já parei de falar. Bom, gente boa, essa coleção, o Sri Chaitanya Charitamrita, não, Sri Chaitanya Charitamrita, estou com o Sri Chaitanya Charitamrita na cabeça, que bom, tomara que ele nunca saia da minha cabeça. Essa coleção, o Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, está à sua disposição na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil. É muito simples. Você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar em PDF. Mas não quer ler na tela, não quer baixar nada, então a próxima opção é o Livros de Prabhupada. Nesse link, vou clicar aqui, você clica aí, já aparece aqui a coleção Shrima Bhagavatam, volume 1, primeiro canto, volume 1, volume 2, volume 3... É o primeiro canto completo. Você já encomenda, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. É, tô perdido aqui porque você não abriu o livro Krishna. E eu tô abrindo aqui, Bimala. Não é fácil não, viu? Me obriga a ler na tela, não abre o livro, não aumenta a letra. Você tá otimizando o seu lado, o meu lado tá atrasado. Não é fácil não, viu? Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Paramos aqui. Todas as pessoas ali reunidas começaram a aplaudir com grande êxtase. É, Krishna e Balarama mataram todos os lutadores, né? Deram supapo para todo lado e mataram todos. E os que não foram mortos é porque fugiram da arena de batalha, né? Da luta livre, do vale tudo. Todas as pessoas reunidas ali começaram a aplaudir com grande êxtase. E ninguém conseguia estimar os limites de seu prazer. Os sacerdotes brâmanas presentes começaram a louvar Krishna e Balarama com êxtase. Somente Kansa estava moroso. Ele nem aplaudia, nem oferecia bênçãos a Krishna. Kansa ficou ressentido com os tambores que batiam a vitória de Krishna e ficou muito triste dos lutadores serem mortos e fugiu da assembleia. Ele então imediatamente ordenou que os tambores parassem de tocar e começou a se dirigir a seus amigos, como se segue. Eu ordeno que esses dois filhos de Vasudeva sejam expulsos de Mathura imediatamente. Os meninos pastores de vacas que vieram com eles devem ser saqueados e todas as suas riquezas devem ser confiscadas. Mexeu na caixa de marimbondo. Nanda Maharaja deve ser preso imediatamente e morto por seu comportamento astuto. E o velhaco Vasudeva também deve ser morto sem demora. Também meu pai, o Grasina, que sempre apoiou meus inimigos contra minha vontade, deve ser morto. Quando Kansa falou desse jeito, o Senhor Krishna ficou muito bravo com ele e em um segundo saltou sobre os altos guardas do rei. Kansa estava preparado para o ataque de Krishna, porque ele sabia desde o começo que ele seria a causa de sua morte. Ele imediatamente desembaiou a sua espada e preparou para responder ao desafio de Krishna com a espada e escudo. À medida que Kansa manejava sua espada de cima a baixo, de lá para cá, o Senhor Krishna, o Senhor Supremo Poderoso, pegou Kansa com grande força. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, que é o abrigo da criação completa e de cujo umbigo toda a criação é manifesta, imediatamente derrubou a coroa da cabeça de Kansa e segurou os seus longos cabelos com sua mão. Então ele arrastou Kansa de seu assento até o ringue de luta e o atirou no chão. Então simplesmente, imediatamente montou em seu peito e começou a golpeá-lo repetidamente. Simplesmente por causa dos golpes de seu punho, Kansa perdeu sua força vital. A fim de assegurar a seus pais que Kansa estava morto, o Senhor Krishna o arrastou, igual um leão arrasta um elefante depois de matá-lo. Como louco! Um leão arrasta um elefante. Poxa vida, imagina a mordida do leão. Socorro! Tá, é só para ler, não é para ficar admirando. Estou admirando os passatempos aqui, Bimala. A fim de assegurar a seus pais que Kansa estava morto, o Senhor Krishna o arrastou igual um leão arrasta um elefante depois de matá-lo. Com a visão dessa cena, houve um grande som estrondoso de todos os lados, à medida que alguns espectadores expressavam seu júbilo e outros choravam de lamentação. Desde o dia quando Kansa ouviu que seria morto pelo oitavo filho de Devaki, ele sempre pensava em Krishna 24 horas por dia, sem parada, mesmo quando comia, quando andava, quando respirava, e naturalmente ele obteve a bênção da liberação. No Bhagavad Gita está afirmado que Satadbhava Bhavita, em português, a pessoa obtém sua próxima vida de acordo com os pensamentos em que está sempre absorta. Kansa pensava em Krishna com seu disco, que significa Narayana, que segura um disco, búzio, flor de lótus e massa. Segundo as autoridades, Kansa alcançou o Sarupya Mukti depois da morte, é um tipo de liberação, né? Que quer dizer que ele alcançou a mesma forma de Narayana, Vishnu. Nos planetas eternos Vaikuntha, todos os habitantes têm a mesma característica corpórea de Narayana. Depois de sua morte, Kansa alcançou a liberação e foi promovido à morada eterna de Deus Vaikuntha Loka. Desse episódio podemos entender, mesmo a pessoa que pensa na Suprema Personalidade de Deus, Krishna, como um inimigo, obtém liberação e um lugar no planeta eterno de Deus Vaikuntha. O que dizer então dos devotos puros que estão sempre absortos em pensamentos favoráveis sobre Krishna? Até mesmo um inimigo que é morto por Krishna obtém liberação e é colocado no Brahma Jyoti impessoal, na luz. Porque a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é todo bondade. Qualquer um que pense nele, seja como inimigo ou como amigo, obtém liberação. Porém, a liberação do devoto e a liberação do inimigo não são a mesma. O inimigo geralmente obtém a liberação Sayujya e às vezes obtém a liberação Sarupya. É, o inimigo normalmente vai para a luz, né? É, os inimigos de Deus normalmente vão todos para a luz. As raras exceções obtêm Sarupya, a liberação no planeta eterno de Deus, onde a pessoa tem a mesma forma de Deus. Kansa tinha 8 irmãos liderados por Kanka. Ah, por Kansa, está escrito errado. É erro de digitação, Bima. Kansa. E errou feio, porque é Kansa com M. Errou. Errou. É, já que é para errar, então já erra de uma vez. Né? Tá bom, Bima, eu já corrigi aqui. Kansa, com M e S-A. É, já aproveita e já corrige, tá? Já parei de falar, vamos lá. Kansa tinha 8 irmãos liderados... Não, eu acho que eu errei, tá vendo? Você que você é Kanka mesmo. Kanka é um irmão, um outro irmão de Kansa, Bimala. Ah, nossa, desculpa aí, ouvintes, desculpa aí quem escreveu esse livro, quem copiou esse livro pro PDF lá pela internet. Desculpa aí. Kansa tinha 8 irmãos liderados por Kanka. É que tem tanto erro de revisão que a gente já vai achando que é mais um. Desculpem mais uma vez. Kansa tinha 8 irmãos liderados por Kanka. Todos eles eram mais novos que ele. E quando entenderam que seu irmão mais velho tinha sido morto, eles se combinaram e partiram para atacar Krishna com muita ira para matá-lo. Kansa e seus irmãos eram tios maternos de Krishna. Todos eles eram irmãos da mãe de Krishna, Devaki. Quando Krishna matou Kansa, ele matou seu tio materno, o que é contra a regulamentação da lei védica. Apesar de Krishna ser independente de toda a lei védica, ele só viola a lei védica em casos inevitáveis. Kansa não podia ser morto por ninguém além de Krishna, portanto Krishna foi obrigado a matá-lo. No que diz respeito aos 8 irmãos de Kansa, Balarama se encarregou de matá-los. A mãe de Balarama, Rohini, era esposa de Vasudeva, porém não era irmã de Kansa. Por isso Balarama se encarregou de matar todos os 8 irmãos de Kansa. Ele imediatamente pegou uma arma disponível, mais provável dente do elefante que ele carregava, e matou os 8 irmãos, um depois do outro, da mesma forma como um leão mata um rebanho de cervos. Krishna e Balarama então verificaram a afirmação de que a suprema personalidade de Deus aparece para dar proteção aos piedosos e matar os demônios impiedosos, que são sempre inimigos dos semideuses. Os semideuses dos sistemas planetários superiores começaram a chover flores e congratulavam Krishna e Balarama. Entre os semideuses havia personalidades poderosas como o Senhor Brahma e o Senhor Shiva, e todos se juntaram para expressar seu júbilo com a morte de Kansa. Havia bater de tambores e chuvas de flores dos planetas celestiais, e as esposas dos semideuses começaram a dançar em êxtase. As esposas de Kansa e seus 8 irmãos ficaram desesperadas por causa da morte súbita de seus maridos, e todas elas batiam em suas faces e derramavam torrentes de lágrimas. Elas choravam muito alto e abraçavam os corpos de seus maridos. As esposas de Kansa e seus irmãos começaram a lamentar e se dirigiram aos corpos mortos. Nossos queridos esposos, vocês são tão bondosos e são os protetores de seus dependentes. Agora, depois de sua morte, também estamos mortas, junto com nossos lares e filhos. Nós não parecemos mais muito auspiciosas. Por causa da morte de vocês, as funções auspiciosas que deveriam acontecer como o sacrifício do arco foram todas estragadas. Nossos queridos esposos, vocês trataram mal pessoas que eram impecáveis e por causa disso foram mortos. Isso é inevitável, porque a pessoa que atormenta uma pessoa inocente deve ser punida pelas leis da natureza. Nós sabemos que o Senhor Krishna é a suprema personalidade de Deus. Ele é o Mestre Supremo de tudo e o Desfrutador Supremo de tudo. E, portanto, qualquer um que negligencie sua autoridade nunca poderá ser feliz e, ultimamente, como vocês tiveram, encontrará a morte. Porque Krishna era gentil e afetuoso com suas tias, ele começou o que quer... Ah, é verdade, tem que parar. Tá, infelizmente, tem que parar. Bom, gente boa, esse livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, está à sua disposição na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil. Na verdade, está à disposição no nosso site, né? É. Você entra agora na krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra esse livro para ler na tela ou baixar em áudio, tá vendo? Dá para pôr na cabeceira também, no telefone, você põe no telefone, põe o áudio, baixa o áudio, põe o áudio no telefone e deixa lá na cabeceira e deixa tocando e dorme igual um anjinho. Mas se você não quer ler na tela, nem baixar o áudio,

Jaya Vishvakura Vamja Paribraja Acharya Sattara Sadasimal Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Jaya Ananta Koti Vaishnavinda Ki Jaya Ramacharya Srila Haridas Thakur Ki Jaya Prince Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktivinda Ki Jaya Sri Sri Radha Krishna Gaur Gopinath Samkunda Radha Kunda Dhrigavardhan Ki Jaya Vrindavan Dham Ki Jaya Navadvip Dham Ki Jaya गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय, स्वामी तो भक्तवृंद की जय, ऑल ग्लोरी टू द असमर लॉर्ड, ऑल ग्लोरी टू द असमर लॉर्ड, ऑल ग्लोरी टू द असमर लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच गौर स्वामी महाराज गौपाल जी की जय।